2000, 5241. O 5446 cruzando 60 para 4000 na Brandiduna. É para 2000 pés, o ajuste permanece no 09 livre LS, é pós-estabilizado, 5446. E para 2000 na Brandiduna, reporta estabilizado, pista 10, 5446. Contrato Salvador, 055 da Gol, essa 2060, 0510. No 055, desse o nível de voo 060, chegada bom. 060 na ponta, 055. Papá, o meu Lima, Alfa Yankee, agora concentro Recife. Frequência 13325, secundário 251, no bom voo. 251, 13325, Lima, Alfa Yankee, graças, boa. 0, vento 090 graus, 1 menos. 36331, utilizado aliás, é para. Né, 311, decolou 42, controle 120, decimal 8, boa tarde. 208, um ótimo final de semana, senhor. Controle, boa tarde, Oxana, 6331. Oxana, 6331, contato radar, só do nível 360, cega da El. Cega da El, Leda Bridge. Sobrou 360. Autoriza direto nele, senhor? Autorizado o Dael. Ok, obrigado. Quilo Quilo Lima, condições visuais, precisa parar a altitude de tráfego, mantendo proa de Paribe para adequar os corredores. TP5446, estabilizado no LS, pista 10, já visto. TP446, completa final, cheque pré-pouso, torre 1895, com pouso. 1895, confirmo. Afirmativo, 118, decimal 95. 1895, obrigado. Oi, Salvador, TP5446, boa tarde. 5446, ele ficou no 0, vento 1 no 0 graus, no 69. Livre pouso, pistão no 0, 35446. Passarelo 2263, tem condições de manter alta velocidade até Duna? Ah, temos. Road Duna, descendo para o 050. Road Duna 050, high speed. 055, reduz essa velocidade para 220 nós. 220055. Ativo Mike Eco Delta. Descida em condições visuais, reporta através de Pituaçu. 160? 100 graus, 179. Ok, e confirmando o livre pouso. Afirmativo. Strip 5446, obrigado. Tarifa do rotatório Kilo Quebec Tier. Sente a porta visual com campo, Kilo Quebec Tier. Strip 5241, qual apoio ideal para conquista? Da trip pro ideal para conquista. Quatro. É ideal 063 para conquista trip 254, perdão, para a conquista 5241. 254. Firmo. Temos um tráfego agora na posição de 12 horas a 21 milhas, está no nordeste, cruzando 110 e descendo ao 050. O trip 5241. Está autorizada a prova de conquista. Prova de conquista, 5241 no centro do tráfego. Visual no do tráfego, Kilo Quebec Terra. Kilo Quebec Terra, torre 1895 no pouso. Quebec Terra. Kilo Quebec Terra, reporte final no 7, vento no 00 graus no 7 mais. Contrato no tráfego, Terra. Uma hora e 16 milhas no rumo oposto, cruzando o nível de voo no 00, subida ao nível 200, Alfa Tango 72. 7 é o tráfego de Keso 2263. Três livre de tráfego, superado em nível. Trip 5241, livre de tráfego, superado em nível. Sente, 5241. Passarei 2263, está autorizado descer para 2 mil pés, o ajuste no 091, livre LS, reporte estabilizado. 2 mil, ajuste 1012, você 2263. Salvador, trip 5446. 4-4-6, taxia Alfa Juliette 4-3. Alfa Juliette 4-3. Pronto, Amador, Oceania 6-3-2-1, pushback, acionamento, parte 3. 6-3-2-1. 6-3-2-1, aguarda a TR, taxia Alfa, aguarda, pode ser autorizado, push para o taxi. É, aguarda a TR, 6-3-2-1. O TRIPS 4-4-6, dizendo o mesmo possível, taxiamento, até o Costa. Confirma o trip? Não, agilizando o taxamento o mesmo possível, ok? Afirmativo, agilizando. Cola, tá, 3155 para o pushback, acionamento, 5155. 3155, aguarda, TR taxado, aguarda, posterizado, puxa, porta táxi. Afirmativo, apoio ao ABR, está autorizado, tá, 3155. Pelo Quebec Serra Livre Povo 517, vento 100 graus no meia-noite. Livre Povo 17, Serra. Mike Eco Delta Torre, 1895. Salvador, passa, Mike Eco Delta. que Eco Delta da presente, seria como agilizar o cruzamento da final da 1-0? Afirmativo, da presente, colando a esquerda para a final da 1-7, pela direita. Afirmativo, está autorizado o cruzamento da final da 1-0, agilizando o máximo que eu puder. Serra, solo 5-1, no solo 1-2-1, decimal 9, boa tarde. Correção, voo no 055, reassume navegação na proa de Duna, descendo para 3.000 pés, o ajuste permanece no 09. 3.000 Duna no 09, Donato. 055. Passarelo 2263, reposta habilizado. Repostará 2263. O trip 5241, chama o centro Recife 288, secundário 260, bom voo. 2281, 260, 5241, boa. Localizado a passarela 2263. 2263, completa final, cheque percurso, torre 1895, compulso. Torre 1895, obrigado. E Salvador, boa tarde, passarela 2263. Passarelo 2263, não tem aproximação, aguarde autorização para pouso. Isso aí, 2263. Maikeco Delta cruzado, final da 1-0. Gente, Maikeco Delta, livre pouso, piso 17, vento 1-0-0 graus, 1-6 mais. Maikeco Delta. 1-0-5-5, descida para 2000, autorizado final do procedimento ILS, extrair pista 1-0, resposta brisada. 2000, a reportar estabilizado e autorizado no 055, obrigado, não no 0. Mano, autonomia 4h30, 6321, táxi Índia, ponte para 2895, Piregal 9011. Confirmando, 4h30, táxi Índia, esperando o 2895, obrigado, boa tarde. Ó, 055 estabilizado, passou Duna. 1-0-5-5, mantenha aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre. 2, aguardando, 1-0-5-5, obrigado. Maikeco Delta, solo 55, estacionar pista livre, uma boa tarde. 5627. solo foi ao 55, ao estacionar a frequência livre, Mike Eco Delta. Salvador, Marjão, muito bom dia. Boa tarde, é o 331, com um ponto de espera pronto. Tem condições de decolar após o aterro. 925, desce para 4.000 pés, 1.011. 4.000, 1.011, com o Rádio 25. Se quiser cortar aí para colaborar. Autorizado Van Bonf, posição Bonf, 925. Área 2263, Solo 56, Solo 121, decimal 9, livrando a direita. Uma boa tarde. Solo 219, obrigado. Boa tarde. Salvador, boa tarde, passaria do 2263. 2263, Alfa mantém posição de Cachulete. Alfa mantém a Juliette, 2263. Após passagem do tráfego, a linha mantém 1-0, TAM 3155. Afirmativa, após a passagem do tráfego, vai aliar e manter na 1-0, TAM 3155. Cliente chama a correção P18-95 kg que Lima. 118-95 Lima, obrigado senhor. Tango quilo, quilo Lima. Papatango quilo, quilo Lima. Reporte sinal no 7, vento 090 graus no 8 nós. Cliente, reportará sinal no 7, quilo Lima. Nada. Afirmativo. Braço, senhor Dalton. Braço. Autorizado táxi Índio, ponte para a torre 1895, nível 0-1-1-5-6-2-7. Autorizado Índia, ponte para 1895, ajuste no 0-1-1-5-6-2-7. O Chanel 6321, após o início da decolagem do TAM, a NIM mantém 1-0. Solo 055, solo 59, solo 121, decimal 9, livrando a direita. Boa tarde. 219 à direita, obrigado, não. 055. Salvador, no 055, da Gol, livrando. No 055, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 01, no 055, obrigado. Seria 2263, Juliette, 43. Juliette, 43, 2263. 8 mais. Decolagem da 1-0, TAM 3, 1-5. Juliette 7, confirme o pet que decola. Chegou a cópia. Guarda cópia, Juliette Chatango. Cabeceiro no 7. Quilo, quilo Lima. Livre pouso no 7, vento 090 graus no 8, nós. Ciente, após o pouso, o quilo Lima está autorizado backtrack até o pátio da Bata? Afirmativo. Vicente Lima. Colômbia 1800, controle 1208, uma boa tarde. 1208, bom trabalho, tá? 3155. Tango Juliette, é Tango, pronto, cópia. Autorizado Lençóis, nível 060, vai colar da 17, curva andando à esquerda, cumpre o perfil Momo, após direto destino, acionando transponder 5145, controle Salvador 120, decimal 80. Espera, posso fazer de vale, dá pra gente? Autorizado. Autorizado, tá 3155. Grato, da Elta, 3155. Juliette, é Tango. Acionamento táxi e decolagem torre 1-8-95, ajuste na 0-1, bom voo. Último Lima, solo aos 01, livre da track, reposta pista livre. Juliette, a Tango, livre acionamento, chame táxi. Livre táxi, reporte no ponto de espera da papá. Chanel 621, livre decolagem, vento 090 graus, 17 nós. Livre decolagem, pista 1-0, 321. O trip 5627, após o início da decolagem do avião, Calim mantém 1-0. Após o avião, Calim mantém 1-0, trip 5627. Juliette Serra Tango, tem livre ingresso, reporte alinhado e pronto, 9-7. Último Lima, estacionar frequência livre, uma boa tarde. Colo 03, controle 1208, uma boa tarde. 208, obrigado, boa tarde. Falou, boa tarde, 363, 21, decolado na Arcúria. Sena 6321, boa tarde, contato, submater nível 320, na cidade Arbor Elefa. Autorizado, nível 320, Arbor Elefa, 6321. 5627, atento esteira de turbulência do tráfego que decolou à frente. Livre decolagem, vento 1-0 graus, 8 nós. Atento, livre decolagem, 5627. Juliette, Serra Tango. Aguarde só um minuto para a decolagem. Boa tarde, desça via chegada Ponte até a altitude de 5000, ajuste no 0-1, aguarde procedimento ILS, X-ray pista no 0 e acione modo idêntico. Igualmente, boa tarde, 5627. Juliette Serra Tango, livre de decolagem, vento 090 graus, no 8 nós. autorizado LF, voo 925, você pede voo na Prode Duna ou não? Trono de Salvador é o 35627, decolado, seu escudo. 125, tem condições em Duna completar o final do procedimento? Acima? Autorizado, voo 925, reporte por localizador estabilizado. Encontrarão no logo estabilizado, voo 925, grato. Trono de Salvador, Oceaner 6321, não poderia proar a posição Elefa? Está autorizado, Oceaner 6321. Boa de Elefa, muito obrigado, senhor. Ano 755, atendo a indicação desse mantém a 6 mil na chegada ponte, aguarde procedimento LS X-Ray, ajuste 1019. Acionando 3, ponte 5175, e controle Salvador em 120, decimal 80. 34, conforme, decolando a 10, 7020, ponto 7208, pegar 63 ou na parte. 5175 é o transponder. 5175, com o quê? Sim, 5175. 5175, obrigado. Pierre Serra Tango, decola 06, controle 1208, uma boa tarde. Controle 1208, Juliette Serra Tango, grato. Boa tarde, o Papa Tango, Juliette Serra Tango, decolando 97. Sertão, boa tarde, contato, mantém nível 060 na saída Momo, após posição Momo, direto Lençóis. Momo, após Momo, direto Controle, trip 5627. Trip 5627, contato, mantém nível 90, Pucajã, Maracaju. 905627. Salvador, voo 90882, centro de informação Quebec, cruzando 185 para 1050. Voo 9082, boa tarde. Sua identificação desse mantém 5000, chegada Mari. Aguarde LSX3, ajuste 909. 5000, chegada Mari 1011, aguardando LSX3, voo 9082. 3155, chame Recife agora, frequência 13325, alterno 251. 13325. Quilo X-Ray, prossiga. Mantenha regras de voo visuais de Veracruz para Salvador via corredores, reporte passando marítimo. Papa Tango Lima, Quilo X-Ray. Controle, o trip 5627, quando possível, direto Caju. Sente, aguarde. Graças. Direto Serra Tango, se possível, autoriza direto no Sessa, de 302. da subida, restrito ainda conforme a subida. Juliette Serra Tango, altitude 3000. Aguarde para prosseguir direto. Pode lançar a tarde. Estabilizado em LS, gol 925. Flash final do procedimento, torre 118, decimal 95, gol 925. 895, boa tarde. Boa. Papá Romeu, Romeu acho que é bravo, prossiga. De voos visuais, repórter Ivan da CTR, Romeu Oscar Bravo. Sando Índia Serra, baixado travado. Gol 925, livre pouso, pistão 0, vento 090 graus, 14 mais. Livre pouso, pistão 0, gol 925. Autorizado. Desse mantém 4000. 4000, 3217. Sete, atingir mantenha 4000, temos aeronave mantendo 3000 na sua posição de 12 horas a 12 milhas a 11, na posição 11 horas a 12 milhas como oeste, Alcena 302. Sete, mantenha 4000, 32, 17. Sete, mantenha altitude de 3000 devido a tráfego restrito a 4000 na sua posição de 2 horas a 10 milhas, rumo sudoeste, um Airbus 320 da TAM. Trip 5627 mantendo o piso da subida, ainda não foi autorizado pelo centro, ok? Copiado, obrigado, 5627. Oxané 6321, Recife agora, 1260, alterna 1288, Oxané 6321. 1260, 1288, muito obrigado, boa tarde, senhor. Boa. Mulher aqui da 6 já está visual, papito. Chame torre 1895 para pouso picha no 7, Lima Kilo X-ray. X-ray. Marcos. Tango, Lima Kilo X-ray. Lima Kilo X-ray, reporte final no 7, vento 100 graus no 69. X-ray. Solo 1-4, Solo 1-2-1, decimal 9, virando à direita. Uma boa tarde. 2-1, 9, obrigado. Mas para a temos que dar nossa separação radar pelo menos 5 milhas aqui. Está livre no momento, prosseguir para direto Lençóis, Juliette Santana. Aguarde para a ascensão. Reduza para 2009. 2009, 2007, disse mantenha 2000, autorizado final LS, já está esperando tráfego na sua posição 3 horas. Esperando tráfego, porém não visual com o mesmo, desce para 2 mil pés, o 3217. Bola 982, vê se mantém a 3 mil. 3.9082. 755, vê se mantém a 4 mil. 17. Aí vem a sinal da 17, o Lima Kilo X-Ray. Lima Kilo X-Ray, livre pouso pistão 7, vento 1900 graus, 169. X-Ray. Tem chamado para pouso? Entro no 910, copiado. Obrigado, boa. Boa. Bora 982, desse mantém 2000 autorizado aqui na LS. 2.9082, tá livre do LS. Bora 755, desse mantém 3000, velocidade 170. 3000, desse ano, resultado é 170. Bora 775. Salvador, bora 0102, 0210 para o 0. Bora 012, essa é a identificação, desse mantém 5000. Aguarde na LS X-Ray, eixo no 091. Pelo X-Ray, salva 018, prossegue para qual pátio? Autorizado backtrack, Lima Kilo X-Ray, a estação na frequência livre, uma boa tarde. Confirme o PB? Sua posição? Dois no sete, livre pouso, pistão zero, vento 090 graus, 169. Livre pouso, 3217. Isso agora, frequência 126 decimal 85, altera 125 decimal 45. 2685, 2425. A segunda é 125 decimal 45. 2, copiado, bom trabalho. Obrigado. Segunda 755, seu vetor mantenha presente proa. Se houver falhas de comunicações, voe para cima na marcação no 20 e complete o final do procedimento ILS. Se falhar a comunicação no 20, direto cima com o 755, descendo até 3. Calibre descer e manter 2000 com o 755. Confira? Calibre descer e manter 2000. autorizado LS Checkway, gol 9082. Voo no 755, voo Iduna, autorizado final do procedimento Charlie 1, não reassume navegação. 755, voo no Duna, reassume repartição. Voo 9082, chame torre 11895. Para comprar a frequência, Sérgio? Torre 11895. 11895, gol 9082. Juliette Serra Tango, já voou visual na rota? Estou entrando na direita, 1-2-1-2-1-9, obrigado, boa, 3-2-1-7. Torre Salvador, muito boa tarde, igual 9082, estabilizado o sinal do INSX, hein? 1-0-8-2, mantém a aproximação, aguarde autorização para pouso. Aguardando. Foi Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, 3-2-1-7. Tem parada ali e decola, vento 090 graus no 72. Tem parada. É preso. Boa tarde, azul 4144, com nível 340 para Romeu. Como é que confere pronto copo, azul 4144? Autorizado com fins, nível 340, da cola da pista na 0, curva direita após, cumpre o perfil da EL, Leda, Bridge, onde intercepta peso 1 no meio. Acionando o transponder 54 na 0, controle Salvador em 120, decimal 80. 4144, com fins, 340, decolada 10, curva direita, pista da EL, Leda, Bridge, apenas do Bano Meia. 4140, transponder 208, controle azul 4144. Tá correto, chama pronto, pushback, acionamento, portão 3. Azul 4144. Uno 18, decimal 95, bom pulso. Cuidado, sim, graças, no 7. Papatangue entre Delta Charlie, mantenha regras de voo visuais, prossiga via os corredores, reporte passando aí Paripa, lateral de Paripa. Yankee Delta Charlie. Você é o número 2 para pouso, aguarde pista livre. Vai. Atendo com 0121 na posição normal, Yankee Delta Charlie. Nono 2, desse mantém 2000 autorizado final LS. 2000, tá livre LS, no voo na 0-1-2. Voo 9082, solo 24, solo 121, decimal 9, boa tarde. 129, obrigado. Voo 175, vento 100 graus no meia nós, livre pouso, perfilo 0. Confirma o vento para 755, por favor. 100 graus, 16 nós. 7, livre pouso, 1-0. 9082. Tele 6314, contato sobre mantém nível 340, na saída Momo Cogbo após bloco. Momo Flock, subindo 340. Momo Cogbo após bloco. Ok, Cogbo. Serra Tango, mantém o 060, serviço está terminado, chame Recife, 1260, alterno 288. 7755, Salão 2129, uma boa tarde. 219, graças. Voador, Cordial, boa tarde. Voo 1755, livrou na sua esposa. Boa tarde, 1755, ingresso na Alfa Juliette, portão 6 dúzia. Alfa Juliette, 6 dúzia, graças. Salvador, muito boa tarde, Gol 1055, já arrumei autorização, confio. Confere, pronto e cópia, 1055 da Gol. Aguardando cópia, 1055. Tá pronto, cópia, 1055? Afirmo, senhor. 30 com fins, 360 é o nível, decolada 10, curva direita após, cumpre o perfil da EL, Leda, após o abrigo, onde dá certo, peso 1 no meio. Acenando o transfundo é 5403 e o controle está rodando 20.80. Gente, autorizado com o vídeo nível 3, 60, decolando da 10, primeira curva é à direita, saída da EL, Leda, Brick, assumiu pelo Zulu 16, acenando 5403 o transponder e o controle no 08, Gol 1055. 1055, protegimento corretíssimo, pronto, portão 1 no pushback e acenamento. 1055. Vou no 012, complete final LS, M Torre 11895. Controle, bom dia, 35364. 35364, bom dia, sendo a identificação. Reporte para descida na chegada ponte, agora no procedimento ILS X-Ray pista 90, trip 5364. A federal de descida, e a possibilidade de voar pelo... Tanto ponto inicialmente, trip 5364, descendo até 4000. Ponto até 4000, obrigado. Oceania 6314, chame Recife agora na frequência 126, decimal 85, alterna 12545. É 685, 145, alternar 6314, vou aqui até longe. Ótimo. Azul 5184, sendo a estação, desse mantém 5000, vai final do procedimento ILS X-Ray, ajuste no 091. Azul 5184. Décima da 5000, ajuste no 091, vai aguardar procedimento ILS X-Ray. Bono 395, boa tarde, acende a indicação, desse mantenha 6000 na chegada lá, negócio do segmento LS X-Ray, ajuste 1091, Bono 395. Eu tenho a possibilidade de falar, não ficou nada presente, já. Possibilidade mais próxima, o Bono 395. Ok, eu vou no máximo. 4, Salão 1, 2, 1, décimo 9. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, 1, 0, 1, 2. Graça na Alfa, Juliette, portão 9, no través do 8, fique atento ao follow me. Alfa, Juliette, através do 8, está vindo, graça na 0, 9. alguma informação, Romeu? Licião Cuno 4, acenda a indicação de 7.000 na chegada à Mária, guarde a Alessa Cruy, ajuste no 091. 7.000 identificou-me, Licião Cuno 4. Vindo aqui, Alex Frey. Confirma? Qual horário da notificação? A gente ainda vai dar checagem junto à sala S, não chegou no sistema ainda não. Bom, boa tarde, voo no 755. No 755, informação que você é Romeu, aguarda a cópia, prepara da El Leda. Da El Leda, please. Confio para o controle. Azul 5184, gostaria de saber se é possível liberar a velocidade em sapo. Número 1, desse mantém 2.000, velocidade a seu critério, azul 5184. 2.000, velocidade a critério, grave, senhor, azul 5184. 3045, número 2 para a cópia, informação é que você é Romeu. Mente da Romeu, saída prevista. Sael. Foi inicialmente bom, aqui é o número 3 na aproximação, trip 5364, inicia redução para 2109. Voando bom, 2109. Voando 395, voe direto Duna. Duna, 395. Afirma, e desça e mantém a altitude 3.000, se puder manter a velocidade até mais próximo para sequenciamento. 3.000, pode estar sendo azul, gentileza? Não entendi. Pode estar sendo azul, gentileza? A distância? Exato. Tem que chegar, chama pra cópia. Tá 17 milhas do azul, gol no 395. Positivo, vamos manter a velocidade 395. Afirmativo, mantém a velocidade, por favor, é pra sequenciar aqui. Sem problema, senhor, vamos manter. Positivo. 5184, desse tá mantendo 2.000, confirmando, autorizado o final do procedimento ali. 2.000, final do procedimento ILS autorizado, azul 5.184. Tá 3.514, desse mantém a altitude de 5.000. Tá 3.514, velocidade 2.509. 5.359, 5.514. Sete fazer push simultâneo, formando que será o número 2 para decolagem, coordenando com a equipe de solo, puxando até a saída do pad 3. Dá pra realizar o número 2 pra decolagem.